você aprenda mais sobre Jesus Cristo. Você decida ser de Deus de verdade, sem nenhum pouco de cristão fake, cristão de verdade. Com Deus, de verdade, orando, cumprindo as normas de Jesus e fazendo tudo o que eu lhe disse. A sua vitória estará garantida. Novo tempo, nova vida, tudo novo, saúde, paz, felicidade, amor de verdade, família feliz, emprego bom, empresa saneada, tudo top, futuro lindo, oh glória, você vai acelerar para a vitória e vai estourar o champanhe da alegria, do sorriso, do ânimo, da paz e da felicidade, oh glória, acelera para a vitória. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Recebe aí força. Recebe aí poder. Recebe aí ânimo. Recebe partículas de Deus. Recebe e segura. Recebe e retém. Retém. O que é teu é teu. Retém. Tudo isso Deus está mandando para você. Ô, glória, acelera para a vitória. Glória. Adeus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Alisson Marques, quem está na nossa direção de imagens? Eu conheço, o cara é bom, eu conheço. Ali, tu é. F. Fogo. Fogo. Quando você entra aqui, pega. Fica top. Você é muito inteligente. Você tem uma direção de imagens muito bacana. Eli Gomes. A sonoplastia também é brilhante desse menino chamado William Fortunato. Obrigado, gente. Claudinha aqui comigo, Cláudia Leite, Alisson Marques também e eu, João Inácio Júnior, para você. A Cláudia vai contar uma e logo em seguida eu vou. Mostra essa imagem que ela é boa, Alisson Marques. Essa é boa. O cara aí, olha aí, esse bichão aí, diretor, bota essa imagem no ar. É, os caras que estão roubando o seu dinheiro no banco. São milhões de pessoas, todos os meses, que têm seu dinheiro roubado das contas bancárias e as pessoas são enganadas. Muitas vezes elas nem sabem como foi que foi feito e às vezes elas caem na lábia do bandido que faz uma ligação telefônica. Às vezes você não recebe ligação, você não aperta link, nada. Os caras dão um jeito de tirar o dinheiro da sua conta. E às vezes você aperta num link malicioso, né? Ou você recebe uma ligação. Mas o negócio é muito bem feito. Vamos falar aqui do cara que perdeu, o idoso que perdeu, que retiraram da conta dele mais de R$1.400.000. Claudinha? Vamos até o Piauí. No Piauí houve um feminicídio. Parece que isso não vai acabar nunca, né? No Piauí, a mulher foi encontrada morta a facadas em casa. A polícia recebeu a denúncia de vizinhos que ouviram gritos na residência e depois um verdadeiro silêncio. Quando a polícia chegou no local, a porta estava aberta da casa, a polícia entrou e a mulher estava morta de bruços, né, com a barriga para baixo e esfaqueada principalmente na nuca. Bom, o principal suspeito do crime, do feminicídio, é o companheiro dela que vivia com ela há mais de um ano. Ele está foragido. Ela era Carlene Dias Leal, tinha 44 anos, foi encontrada morta exatamente na tarde do último sábado, em Jaicós. Jaicós fica a quase 400 quilômetros de Teresina, no Piauí. E ele, o principal suspeito, está foragido, é o companheiro dela. Ela foi encontrada morta na casa em que eles viviam, na rua Norberto Dias de Souza, em Jaicós, Piauí. Amigos, eu vou contar esse caso aqui que está no Jornal Diário do Nordeste. Olha aqui, para você não perder o seu dinheiro, pode ser pouco, pode ser R$100, R$200, R$500. Você pode ter 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 1.000.000 na sua conta e os bandidos entrarem e roubarem tudo. E a cada dia eles estão aprimorando o jeito, a maneira e o formato para roubarem seu dinheiro. E eu vou dar duas dicas aqui muito importantes para você. Olha aqui o que está no Diário do Nordeste. Idoso sofre golpe bancário por telefone e perde mais de R$1.000.000 em Belo Horizonte. No Brasil, foram registrados mais de 36 mil denúncias de violência patrimonial, ou seja, de roubo contra idosos só este ano. Ah, não só com idosos, mas eles estão atacando muitos idosos. Volta para mim. Um idoso de 71 anos sofreu um golpe financeiro por telefone e perdeu mais de R$1.400.000 que tinha guardado em dois bancos diferentes. O caso aconteceu em Belo Horizonte. O idoso foi enganado por um bandido pelo telefone. O golpista, presta atenção, já tinha informações do idoso. Ele sabia que o idoso tinha conta em dois bancos, sabia que o idoso tinha a quantidade que ele tinha em cada banco, em cada conta, sabia o número da conta do idoso, sabia o nome do idoso e a quantidade que ele tinha em cada banco. Então, o bandido, muito bem treinado, aplicou o golpe no velho e o velho perdeu todo o dinheiro. O idoso recebeu uma ligação. Olha como funciona, presta atenção. O idoso recebeu uma ligação telefônica e o malaca, o bandido, se passava por funcionário do banco, da central de risco do banco. Eu vou explicar para você de forma bem fácil como o golpe funciona, esse tipo de golpe. O safado, o bandido, diz que é funcionário do banco, que é da central de risco do banco e que havia detectado que a conta ou as contas da pessoa havia sido hackeada e que o dinheiro estava sendo roubado naquele momento. E ele, um bandido, se fazendo passar por funcionário do banco, que quer ajudar aquela pessoa que está sendo, que ele vai roubar, né? Ele diz que vai ajudar. É tudo mentira. Então, a pessoa recebe a ligação, o cara diz, eu sou funcionário do banco, o cara não é funcionário do banco, e já conta, o senhor é seu fulano de tal? Sou. O senhor tem conta aqui no banco tal? A conta de número tal? Sou eu mesmo. O senhor tem tantos mil reais nessa conta? Sou eu mesmo. Olha, mas eu também sei que o senhor... Bom, aí funciona assim. Então ele começa a convencer que ele é funcionário do banco sem ser funcionário do banco. Repito, sim, ele é bandido. Aí ele disse, ô, é o seguinte, o que está acontecendo agora é que um hacker acabou de invadir a sua conta. E o cara já tirou 10 mil reais, já tirou 20 mil reais, ele está tirando seu dinheiro, já tirou 50 mil reais, já tirou 70 mil reais da sua conta. E ele está tirando dinheiro agora, ele vai acabar com seu dinheiro todinho. Isso o bandido contando pro idoso, dizendo que ele, bandido, é funcionário do banco e contando que alguém, um hacker, tinha entrado na conta do velho. Só mentira! Ele está enganando o velho. Como ele dá todas essas informações e faz esse medo? Se o senhor não resolver agora, eles vão tirar todo o seu dinheiro da conta, o senhor vai perder tudo e não tem jeito, porque o banco não vai lhe restituir. Porque eu sou funcionário do banco, do setor de risco do banco, e tô ligando pro senhor para ajudar a resolver o problema. O senhor quer que eu lhe ajude? O senhor permite? Se o senhor... Eu sou funcionário do banco, eu tô ligando para lhe ajudar. Se o senhor não permitir, o senhor vai perder tudo. Aí o velho se apavora. Ah, moço, o que é que eu faço? Pergunta o velho. Ah, moço, o que é que eu faço? O falso funcionário do banco explica. O senhor tem que passar sua senha para mim. O idoso reclama. Mas eu passar minha senha? Eu sou funcionário do banco. Eu conheço a sua conta. Repete a conta, o número da conta, o banco, quanto é que ele tem em cada conta, fala tudo. Ele já tem essa informação. Como que o bandido consegue? Com a ajuda de um funcionário do banco, que já está acoboiado com o bandido. Aí o velho diz, aí ele diz, aí o hacker, aliás, o falsário, o bandido diz o seguinte, olha, o hacker acabou de tirar mais 70 mil reais da sua conta, o senhor vai perder tudo, seu João. Ô, seu João, aí o seu João, que não sou eu, né, é um velho lá, ai, meu Deus do céu, se apavora e dá a senha. Aí o bandido, opa, me ajude, ok, aí dá a senha, dá tudo. Aí o bandido o que é que faz? Tira o dinheiro todinho do velho. Tira o dinheiro todinho. Ele leva ao cidadão a acreditar que o dinheiro dele está sendo roubado, furtado naquele tempo, naquele momento, por um hacker, e cria uma histeria, ele cria um senso de oportunidade. O senhor tem que fazer agora, de urgência, né? Uma necessidade de ser tomada uma providência urgente. E o velho fica apavorado, pensa que vai perder o dinheiro, termina entregando tudo. Esse cidadão que o Diário do Nordeste está contando a história, não entrou nesses detalhes, mas eu sei, perdeu, o Diário fala que ele perdeu um pouco mais de R$1.400.000. O Diário não contou esses detalhes, mas eu sei como funciona, porque eu já estudei isso, já expliquei aqui no programa. O velho que na semana passada, o casal de idosos que na semana passada perdeu um pouco mais de R$500.000, já foi diferente. Aí o velho não tinha o que fazer, o velho não foi enganado. Foi um funcionário do banco, ligado ao setor de cartões, que emitiu um cartões para os velhos, aqui já é o outro caso, casal de velhos que perdeu R$500.000, pois o funcionário do banco, ligado ao setor de cartões, que era acoloiado com os bandidos, emitiu um cartão de crédito que os velhos não pediram e não mandaram para os velhos. Mandaram para quem? Para o bandido. Um cartão de débito de crédito. E os caras tiraram R$500.000 da conta do velho. Dos velhos. Aqui já é o segundo caso que eu contei na semana passada. Nesse caso, os velhos não podiam fazer nada. Não foram enganados. Foi um funcionário do banco que fez o erro. Banco Bradesco, Bradesco devolveu os R$500.000 dos velhos. Nós contamos também na semana passada. Nesse caso aqui, o velho tinha dinheiro em dois bancos e o cara enganou o velho. Nesse caso, ele perdeu porque... Não sei se vai perder, porque com certeza teve algum funcionário desse dos dois bancos que esse cidadão que tinha um pouco mais de R$1.400.000 no banco, R$1.400.000, com certeza teve ajuda de alguém dentro do banco para passar para o bandido número da conta, número do idoso, quanto que ele tinha em cada banco. Não caia na lábia. Se ligarem para você com essa história, diga lá, pum, desliga o telefone. Um dia desse o cara ligou para mim. O cara ligou pra mim, aí disse, oi, aqui é do banco, porque eu tô vendo uma movimentação irregular aqui no seu. Eu disse, como é que é? Trabalhador brasileiro, como é que é? Aí dentro. O cara desligou, viu logo que eu não ia cair, né? Oh, meu Deus do céu, a gente tem que começar agora, Alisson, a gente vai fazer um... Tem que ter cuidado que os caras são espertos. Eles usam uma psicologia de desespero. Leva uma pessoa ao desespero. Ela pensa que se não agir logo vai perder todo o dinheiro. Termina entregando tudo de mão beijada para os bandidos. Cuidado. A gente volta já aqui no programa Bafolê, né, Cláudia Leite? Sim, com certeza. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. Uou, Bafolê! Você já conhece o fogão Pérola da Smalltech? Nesse modelo, economia e praticidade se encontram. Disponível nas cores branco e preto, tem forno limpa fácil para você economizar tempo e esforço na limpeza. Os botões Top Control são removíveis, o que torna o processo ainda mais simples. O acendimento automático total vai trazer mais economia na hora do preparo dos pratos. Smalltech, você encontra nas melhores lojas de eletrodomésticos. Vote no time do 44. Nutricionista Larissa Duarte, 44456. Eu tenho em mim a força da juventude e a força que toda mulher carrega. Senti na pele a falta de políticas públicas que protegem de verdade a mulher e estou pronta para ser a sua voz em Fortaleza. Bela Rocha, 44144. Em ação com o time do Capitão, vamos engajar novas ideias e construir um novo futuro em defesa da família. Vem com a gente. União Brasil. Show de ofertas Fiat Guarautos. Mobilike 1.0 de R$73.990 por R$63.990 com taxa zero. Argo Drive 1.0 de R$87.990 por apenas R$81.990 com taxa 0,99. Conheça a nova loja na Washington Soares. Aproveite ofertas exclusivas de inauguração. Fiat Guarautos, Avenida Mr. Hall, Washington Soares e Eusébio. Paz no trânsito começa por você. É 12 com fé, com fé, com fé. É 12 com fé, com fé, com fé. Domingo eu vou de 12 pra votar no Sartim. Quem respeita as mulher, não vota no André. E se tu é contra as facção, então também não vota no Leitão. Deu pra entender? É o Sarto. Coligação Fortaleza não pode parar. Avante, PRD, PC, PDT, Federação, PSDB, Cidadania, Agir e Mobilidade. Material com possível uso de inteligência artificial. Chegou Pitu Remix, a Ice da Pitu. Educação. Aprendi cedo com Tássio Gereissati a fazer política com ética e respeito. E agora quero representar você na Câmara Municipal. Camila Castro, 45678. Vambora, Fortaleza. Sarto 12. Sou Cláudia Gomes, fisioterapeuta. Para cuidar da nossa gente e garantir mais saúde para todos, eu preciso do seu voto. 45555. Estou com Sarto 12. Para seguirmos incentivando o empreendedorismo, a geração de emprego e renda e mais oportunidades para o nosso povo, conto com o seu voto. Sou Pedro França, 23123. Estou com Sarto 12. Federação PSDB Cidadania. Todo domingo, na Verdinha, 92.5. As últimas notícias do esporte no Brasil e no mundo. No Domingo Esportivo, com Jurani Parente e convidados. Especialistas levando até você análises e entrevistas exclusivas do mundo esportivo. Domingo Esportivo, ao meio-dia, aqui na Verdinha, 92.5. O jornalismo que fala a nossa língua. Mais alegria com o rei da comunicação. Como é o nome dele? João Inácio Júnior. Alô, alô, Brasil, Brasil, Brasil. Alô, mundo, mundo. Olha a hora, Cláudia Leite. 92.5. Rádio Verdinha, 3:18. Nossa, já voou, já estamos na última hora do programa. William, o som tá muito alto, tá bom aí pra você, a gente tá ouvindo daí, mas aqui nas nossas caixas. Tava bom, tava legal, tava bonito. Ah, agora ficou bom, porque tava tava bonito aí pra você que tá na sua mesa aí. Mas agora tá bom aqui pra gente. Olha, a Milady Mihaly tá um pouco fora da mídia, né? Claro que ela tem seus milhões de seguidores. Milady Mihaly, ex-mulher do... Wesley. Safadão, Wesley Safadão. Obrigado, Alisson Marques, obrigado, Cláudia Leite, por terem me avisado. Pois bem, ela tá assim, é claro que ela tá bem nas mídias, tá show. Mas assim, notícia, no, na fofoca do dia, ela deu uma sumida, né? Eu nem sabia que ela tava namorando, mas tá aqui, ó. Após um ano e meio, chega ao fim o namoro de Milady Mihaly com o empresário Thiago Kass. Bonitão o cara, né? Ela também é bonitona, né? Após um ano e meio juntos, chegou ao fim o namoro de Milady Mihaly com o empresário Thiago Kass. Papá, eles andavam mais afastados ultimamente, já não estavam mais se encontrando, né? Se frequentavam, eles andavam cada vez mais afastados, se frequentando pouco na vida como casal. Segundo consta, a agenda de trabalho foi o ponto crucial que afetou a relação antes do término. Ou seja, ela com muito trabalho por um lado, ele com muito trabalho pelo outro, se encontrando cada vez mais, terminaram o namoro. Não, se encontrando cada vez menos. Se encontrando cada vez menos, isso. Agora, gente, quando se amam, quando o amor existe, não tem negócio de... Dá um jeito, né? Dá um jeito. Porque esfriou mesmo, né? Essa é a minha opinião. Claudinha, oi. É a sua vez. Vamos falar, você se lembra do ator Marcelo Antony, que foi galã da Globo, muitas novelas, muito bonito, talentoso, foi embora para Portugal, e lá em Portugal fez alguns trabalhos como ator, em novela, na TV e no teatro, parece que não deu muito certo com o que ele queria, e aí ele partiu para ser corretor de imóveis. Bom, a notícia diz que Marcelo Antony está anunciando a venda da mansão mais cara de Portugal. E se ele conseguir vender, ele vai receber uma comissão milionária. Bom, quem acessa a rede social do Marcelo Antony vê que ele está anunciando uma mansão. E essa mansão, segundo foi divulgado, está avaliada em quase 200 milhões de reais. Botando aqui para os reais. E, inclusive, ele gravou um vídeo dizendo... Vocês querem conhecer a casa mais valiosa de Portugal, de quase 200 milhões de reais? Eu e minha equipe temos o prazer de mostrar a vocês essa casa que é uma verdadeira obra de arte. A mansão foi projetada por um arquiteto português que também já projetou a mansão do Cristiano Ronaldo em Cascais, também em Portugal. Bom, se o Marcelo Antony conseguir vender essa mansão, que é considerada a mais cara de Portugal, ele vai receber 3,2% de comissão, que é o valor fixado lá em Portugal. Isso dá mais de 6 milhões e 300 mil reais. Tomara que venda, tomara, né? Tomara que venda. Tomara que venda. Pra ganhar esse dinheirinho aí. Esse dinheirão. Dinheirão. É, dinheirão. É verdade, Cláudia. Bom, vamos. Atenção. Perícia e competência para fazer o mal. Infelizmente existe isso, né? Tem gente que tem muita perícia e competência para fazer o mal. Perícia e competência para furtar. Ladrão furta em 20 segundos uma motocicleta que estava com cadeado. Estava travada com cadeado e com a direção travada. Esse roubo aconteceu na Avenida da Universidade, que é a continuidade da Avenida João Pessoa, no estacionamento da Farmácia Santa Branca. Já há alguns meses que isso aconteceu e nós já mostramos o caso aqui. Mas o caso continua repercutindo no Brasil e nós vamos resumir para você. Presta atenção. A motocicleta estava com um cadeado na corrente, na correia, né? E ela estava travada também. Era essa motocicleta? É, de um entregador da farmácia. Parou ali e o entregador estava dentro da farmácia descansando. A motocicleta estava junto com outra ali no estacionamentozinho da farmácia, né? Então, ninguém viu. Foram 20 segundos que o bandido utilizou para roubar, para furtar a moto. É impressionante a competência desses caras pro mal, né? Vamos acompanhar e ver como é que ele fez. Não tem áudio. O cara chega ali, a bicicleta tá com cadeado na corrente, ele com alicatão, tum, já quebrou o cadeado. Ó, é bem ligeirinho. Puf, já quebrou o cadeado, agora ele vai destravar a direção da moto. Ele mete um troço lá na ignição da moto, tum, tum, já saiu com a moto. Na verdade foram 20 segundos, impressionante, gente, olha aí, ele vai lá, a moto tem um cadeado na correia, na corrente, ele já quebrou o cadeado, a gente tá repetindo aí, ele tá quebrando o cadeado, como é que ele faz? Aí ele já volta, já pega um negócio que ele mete ali na ignição, já roda, pronto, já tirou, já levou. Impressionante, um camarada desse, se fosse cientista, viu, já tinha descoberto até a cura do câncer. Mas quer ser ladrão de moto, caba safado, caba sem vergonha, caba nojento, caba imundo. Ô Alisson, dá pra dar mais uma rapidinha? É você, Cláudia. Bom, vamos falar sobre o que aconteceu no Uruguai. E essa história começou aqui no Ceará. Nós estamos falando da prisão de um professor de yoga, também considerado um guia espiritual, que foi recebeu o mandado de prisão por estupro de vulnerável. Segundo o que a polícia apurou, a primeira denúncia foi em agosto desse ano. Em Canoa Quebrada, no Aracati, o professor de yoga uruguaio mantinha relações sexuais com os alunos, mas antes dopava os alunos, e esses alunos procuravam cura. Eles iam atrás da yoga e de outros procedimentos que o professor fazia, exatamente numa intenção de ter cura. Cláudia, ele abusava sexualmente dos alunos, ou seja, de pessoas do sexo masculino. De vulnerável, então eram todos menores de idade. É porque eles estavam dopados. Pois é. Como é que diz aí a matéria? Os alunos eram alunos dele, alunos que ele dopava primeiro e depois abusava sexualmente. Porque eles estavam dopados, então eles eram considerados em situação vulnerável. Então o caba safado, o guru que estava atuando aqui no Ceará, sendo guru, prometendo cura para as pessoas e tal, né? Então ele mandava os caras que ele queria estuprar, mexer, abusar sexualmente, tomarem um chá alucinógeno. As pessoas achavam que iam ficar curadas, porque confiavam nele, né? E aí, ó, tomava o chá. Aí Exato. Tomava um chá, aí desmaiavam, e ele tirava a roupa e ó, tome, estuprava os rapazes, aqui no Ceará. O cara é estrangeiro, né, Cláudia? Uruguaio. Depois que houve a primeira denúncia, a polícia investigou e era verdade. A polícia então emitiu o mandado de prisão, a justiça melhor dizendo, e ele fugiu. Ele conseguiu fugir antes de ser preso. Aí a polícia brasileira pediu a ajuda da Interpol, e juntamente com a polícia uruguaia conseguiram prendê-lo quarta-feira da semana passada. Onde é que ele fazia essas safadezas aqui no Ceará, Cláudia? Num estúdio que ele tinha em Canoa Quebrada, no Aracati. Já pensou? O camarada se faz de líder espiritual, guru. Eu vou fazer com vocês a oração da cura. Eu vou dar um... Vamos lá, se concentrar. Eu vou dar um chazinho pra vocês tomar um ayahuasca yatatuta. E o pessoal vai. E os rapazes ficam... Era dopado. Ele estuprava os rapazes. Canoa quebrada. Bicho nojento. Caba bom de pé. Foi preso, Cláudio? Foi preso numa operação internacional da polícia brasileira, juntamente com a polícia do Uruguai e a Interpol. Foi preso na quarta-feira da semana passada e tudo está sendo divulgado agora. Ele deve ser trazido, né, para cá, para o Ceará, para responder judicialmente pelos crimes que cometeu aqui. É uma nojeira, né? Essa história de gente tarada, tem gente, é tanta notícia doida desses tarados imundos. Faz um job, todo tipo de noventeza. A gente volta já já no Bafolê. Eu, João Inácio Júnior, a Cláudia Leite. Inácio Júnior. Alisson Marques. Alisson Marques, tô demais. Menino bom, viu? Eli, você é bom demais, Eli. Eu gosto de enquadramento, precisão nas coisas. Cuida direitinho, atento. Menino bom. Eli Gomes, nosso diretor de imagens. Esse sonoplasta também é muito bom, né? É o... Cuida pra gente ter um bom programa, né? Como é o nome dele, Cláudia? Como é o nome dele? William Fortunato. É? É. E o pessoal lá dentro, Cláudia? Lá de cima. Lá de cima. Lá de dentro, mais de cima. É, no, o nosso diretor de imagem, Eli Gomes. Jefferson Gomes nos caracteres. Aí, bem bonitinho, de gatinho aí, bem legalzinho aí, ó. E? Léo Ricarte no Master. Além de Mariana de Oliveira, aqui, nossa assistente de estúdio, que é tudo de bom, e João Inácio Júnior. E Cláudia Leite. Olha, gente, a GK tinha 20 milhões de seguidores no Instagram, 20 milhões, caiu para 19 milhões, não sei o que é que aconteceu. Rica, podre de rica, não, podre somos nós, ela é que tá rica. Fecha o Marina Park, não sei quantos dias, só pro evento dela. Rica, rica. Agora ela vem pra internet, a GK. Chorar. Sabe o que ela diz? A minha vida é um inferno. A minha vida é um inferno. Chorando desesperada. Olha, gente, uma mulher bonita, riquíssima, tem uma influência imensa sobre essa juventude. Vem pra internet dizer que a vida é um inferno. Chorando. E foram levantar, por quê? Sabe o que é? Principalmente a falta de Deus. Que todo mundo diz que tem Deus. Todo mundo diz que tem Deus. A maioria não tem. Porque quem tem Deus é filho dele. Quem busca Deus de verdade, Deus na essência e cumpre, é filho de Deus. E Jesus disse que Deus é pai. E se o filho pedir pão, não vai dar pedra. Uma cobra, né? Não vai dar uma cobra, um escorpião. Então Deus tem para dar. Então esse povo que vive assim fala que tem Deus, mas não tem. Como Jesus Cristo falou, só tem Deus de boca. Jesus. Né, Claudinha? A gente volta já, né? Sim. O Alisson tá desesperado ali. Comercial, João Inácio, comercial. Sim. Chama. Sim, olha, Master Arengan, é o Master Arengan, né, Alisson? É. Verdinha, é. Jornalismo que fala a nossa língua. A Rocha. Fortaleza, já sabe como é. Esse ano é lapada do André. Tu sabe que eu vou votar no 22. Eu sei que tu também vai votar 22. Eu sei que a tua mãe vota 22. Fortaleza toda vai votar no 22. Geni Baú, vota 22. E o Montese, vota 22. A Parquelândia, vota 22. André Fernandes, prefeito 22, Partido Liberal. No café, no almoço, no lanche ou no jantar, nesses momentos, Tijuca Alimentos. Tem um frango e um ovinho gostoso a me esperar, nesses momentos, Tijuca Alimentos. Tijuca, Tijuca, frango e ovo é Tijuca. Tijuca, Tijuca, frango e ovo é Tijuca Alimentos, sabor que se faz com carinho. e apronte pra votar. E-Título. Tudo tá no celular nessa era digital. Tem até aplicativo de título eleitoral. O e-Título tem o número do título de eleitor e o local de votação. Se tiver foto, vale como documento na sessão eleitoral. E ainda serve para justificar a ausência na votação. Não deixe para a última hora. Baixe o e-Título agora. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Tony Brito, 55777. PSD. Olá, meus amigos e amigas, eu sou o Tony Brito e venho com muita humildade e fé em Deus pedir o seu voto. Meu número é 55777. Veja como é bem fácil votar no Tony Brito. 55777. Nosso principal projeto é cuidar das pessoas lutando por segurança, saúde, educação e principalmente incentivar o empreendedorismo. Por isso, vote 55777. Vamos juntos, estou com o Evandro 13. PSD. Você já conhece o fogão Pérola Glass da Smalltech? Nas cores branco e preto, tem mesa de vidro temperado de alta resistência e trentes de aço. Mais segurança e estabilidade para as panelas. No modelo de 5 bocas, tem queimador com tripla chama. Potência no preparo dos pratos. Uma prateleira ajustável no forno para ajustar de acordo com a receita. Esse modelo você encontra nas melhores lojas de eletrodomésticos. Corrupção na Prefeitura de Fortaleza. A investigação é do Ministério Público, Jornal O Povo. Justiça recebe denúncia contra desvio de recursos do Fundo dos Direitos dos Idosos. Entre os investigados, Eupídio Nogueira Moreira e Marcelo Nogueira Cruz, irmão e sobrinho de Sarto. 16 milhões desviados. Não se engane, em Sarto não dá para confiar. Coligação Juntos Fortaleza pode muito mais. Federação Brasil da Esperança, PT, PCdoB, PVP, PSD, PSB, Republicanos, MDB. Todo domingo, na Verdinha, 92.5, as últimas notícias do esporte no Brasil e no mundo. No Domingo Esportivo, com Jurani Parente e convidados. Especialistas levando até você análises e entrevistas exclusivas do mundo esportivo. Domingo Esportivo, ao meio-dia, aqui na Verdinha, 92.5. O jornalismo que fala a nossa língua. ZYV 813, Verdinha FM, 92.5, uma emissora do Sistema Verdes Mares, o jornalismo que fala a nossa língua. Sua tarde com mais alegria, com o Rei da Comunicação. Como é o nome dele? João Inácio Júnior. Nada disso. Esse meu amigo William Fortunato, a gente pôr demais. Vamos dar. Nós temos a notícia da GK, mas nós temos também informação sobre o Gustavo Lima. São várias informações. Ele já foi embora do Brasil de novo, fez um show aqui no Brasil, né? E já cancelou outro show que ele faria agora em Pernambuco. Só em Pernambuco ele ganharia R$1.100.000 por um show, que é o valor que ele cobra para fazer um show. Ele não vai fazer, cancelou o show, já voltou para os Estados Unidos e muita gente está dizendo que ele está com medo da justiça determinar a prisão dele de novo. E ele já tomou uma atitude. Qual foi a atitude que ele tomou? Aliás, ele já está de novo lá nos Estados Unidos, mas ele anunciou que vai fazer uma coisa agora de tarde. Que hora, Cláudia? Às 16 horas. Às 16. Vixe, já. O programa Bafolê vai terminar e ele vai fazer uma coisa, ele vai fazer um anúncio. Nós vamos explicar para você agora. Mas antes, eu vou dar essas últimas informações aqui sobre o Gustavo Lima. O Gustavo Lima recebeu uma ordem de prisão, mas não estava no Brasil, então não pode ser preso porque estava fora do Brasil e ele ficou lá fora para não ser preso e pediu que seus advogados, os advogados dele, entrassem com um pedido de relaxamento da prisão, habeas corpus. Aí um desembargador disse: ok, eu anulo a prisão, mas ele pode ser preso a qualquer momento de novo. Olha aqui, está no Diário do Nordeste e em todos os jornais brasileiros. Gustavo Lima, ele está indiciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa. A medida ocorre no âmbito da investigação sobre jogos ilegais. Bem, deixa eu falar aqui rapidamente e você vai saber qual a atitude que ele tomou hoje. O cantor Gustavo Lima foi indiciado pela Polícia Civil de Pernambuco por lavagem de dinheiro e organização criminosa no âmbito da investigação que apura os jogos ilegais no Brasil. O Fantástico da Rede Globo de televisão ontem teve acesso à investigação completa e revelou os detalhes da organização que tem agora 53 pessoas indiciadas em 6 estados do Brasil. Uma delas, Gustavo Lima, a outra, a Deolane Bezerra, a mãe da Deolane Bezerra, os donos daquela Vai de Bet, que era empresa de joguinhos eletrônicos, né? A defesa do Gustavo Lima nega qualquer irregularidade dele. O próximo passo cabe ao Ministério Público, que está analisando os elementos da investigação e vai decidir se denuncia e pede a prisão de novo do Gustavo Lima. Gustavo Lima corre o risco de novo de ter a prisão decretada pela Justiça. As provas contra o Gustavo Lima incluem documentos e dinheiro apreendidos na Operação Integration. Foram apreendidos no escritório do Gustavo Lima R$150 mil, além de notas fiscais sequenciais emitidas para a empresa Vai de Bet. A polícia acha que esses R$150 mil e a documentação serviam para lavar dinheiro. Eu já vou aqui nesse ponto defender o Gustavo Lima. O cara ganha R$1.200.000 num show. Será que ele não podia ter R$150 mil, que é uma mixaria para ele? Se ele ganha R$1.100.000 num show, esse homem faz show todo dia. Ele não podia ter R$150 mil no escritório dele? Isso não é nada para ele. Isso, na minha forma de ver, isso aí não constitui uma prova de crime, não. Outras provas podem existir, que eu não conheço, mas essa aí, pra mim, não, né? Bom, vamos lá. Outro indício que pesa contra o Gustavo Lima é a suposta ligação ilegal, suposta negociação ilegal de 2 jatinhos e 1 helicóptero para empresários que atuam no ramo dos jogos ilegais. Ele vendeu 2 aviões a jato e 1 helicóptero. Eu pensei que tinha sido apenas 1 avião, mas segundo a Globo apurou através do Fantástico, olhando o processo, ele vendeu 2 jatinhos e 1 helicóptero para os empresários que atuam no ramo de jogos ilegais. Bom, se eles eram dele e ele vendeu, os caras pagaram, e aí? Conforme as investigações, recursos provenientes do jogo do bicho de jogos de azar e das bets foram usados para adquirir as aeronaves em uma estratégia de lavagem de dinheiro. É, pode ser, né? Então já afundou mais aí a investigação. Nesse caso, pode ser que o Gustavo Lima esteja realmente envolvido com alguma danação que ele não deveria estar envolvido. Os donos da Vai de Bet, que são marido e mulher, chegaram. Olha o que, que eles. Como o dinheiro estava rolando frouxo. Aqui é doidice mesmo. Aqui é doidice. Os donos da Vai de Bet, que são marido e mulher, chegaram a gastar R$2.400.000 em dinheiro vivo. Pagaram no dinheiro, na espécie, no papel, só em 2 lojas de grife. Entraram numa loja e noutra, papocaram R$2.400.000 em dinheiro. Não pagaram em cartão, não pagaram em Pix, não pagaram em débito, porque aí o Ministério da a Receita Federal, como é que a gente diz? Mapeia e descobre, né? Rastreia. O dia em que a justiça mandou rastreia. Né? O dia em que a justiça mandou prender Gustavo Lima. Gustavo Lima estava fora dos Estados Unidos no dia da ordem de prisão. Aí ele voltou para o Brasil no dia 25, quando a prisão foi anulada, a ordem de prisão. E na sexta-feira, dia 27, sexta-feira passada, fez um show em Marabá, no Pará, e fez um comentário em que se referiu à honestidade dele. Tu tem esse vídeo aí, Alisson? Eu até vi esse vídeo. Ele disse no show: faça o certo, o errado todo mundo já faz. Quando o mundo começar a cair sobre o seu lado, a tua honestidade te salvará. Seja certo, seja justo, seja honesto, para que quando parecer tudo desmoronar, a tua honestidade te salvará. Obrigado a cada um de vocês pelo carinho, pela presença, disse Gustavo Lima no show. O que diz a defesa? Vamos lá. Ao Fantástico, a defesa do Gustavo Lima nega que ele esteja envolvido com qualquer irregularidade e diz que tudo que ele fez foi dentro da lei. Só que o Ministério Público vai ver, tá vendo essas tais provas. Indícios, né? Tais indícios de provas, muito bem, Cláudia Leite, e vai ver se denuncia o Gustavo Lima ou não. Se denunciar, ele vai preso de novo. E muita gente diz, ele já tá fora no Brasil e cancelou esse show agora em Pernambuco, né? Sim. É, tu tá com essa notícia aí, Cláudia? É, eu só tenho que ele cancelou o show e aí partiu pra Miami, nos Estados Unidos, novamente. É, tá aqui. Gustavo Lima cancelou show que aconteceria em Pernambuco. O cantor ia receber um cachê de R$1.100.000. Atualmente ele está em Miami, nos Estados Unidos. Vou ver aqui qual é a cidade. Eu tô aqui com a cidade. Gustavo Lima cancelou o show que aconteceria quinta-feira em Petrolândia, no sertão pernambucano. Neste domingo, ontem, a prefeitura de Petrolândia confirmou que o artista pediu para cancelar o show e botar mais para frente, né? Então eles não... O show vai acontecer na cidade, não vai ser agora. Então muita gente diz, o Gustavo Lima tá com medo de ser preso e vai ficar nos Estados Unidos, já tá cancelando o show. E hoje, às 16h, assim que terminar o programa Bafulê, o que é que vai acontecer? Gustavo Lima já anunciou, né, Cláudia? Sim, usou suas redes sociais, ele que continua fora do Brasil. Acredita-se que em Miami, nos Estados Unidos, novamente, ele tem uma casa lá, tem uma estrutura lá montada, e ele postou em sua rede social a seguinte mensagem. Boa tarde, bebezada. Tudo bem? Vamos conversar? Hoje, às 16 horas, nos encontraremos em uma live surpresa. Conto com vocês. E aí, vamos ver, né? Vamos acompanhar e saber o que que Gustavo Lima vai falar nessa live. A partir das 16 horas, horário aqui do Brasil, ele lá nos Estados Unidos e o resto do planeta e nós aqui no Brasil, né? É, vamos ver o que é que ele vai falar, se ele vai se defender. Aí eu queria fazer uma pergunta rapidinha. Sim. Será que dá tempo pra gente jogar pra galera, como o Alisson Marques diz? Você acredita na inocência do Gustavo Lima? Pronto, bacana. Bora lá, rapidinho, bora, pra ver se dá tempo. Você acredita que na inocência? Gustavo Lima é inocente? Você acredita que Gustavo Lima é inocente? Sim ou não? Participe pelo nosso WhatsApp. As 10 primeiras pessoas que derem suas opiniões, a gente vai ler as opiniões delas aqui no programa, né? O DDD, de qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Participe, participe rápido. O DDD daqui é 85. E o nosso WhatsApp, qual é, Cláudia? 988-87-1306. 988-87-1306. Participe rápido para dar tempo. A gente volta já. Ligeiro Bala, Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. Uou, bafulê! João Carlos, 11300. PP. Sou João Carlos, 11300. Levantamos a bandeira autista, acreditamos no esporte, cultura e empregabilidade como agentes transformadores. João Carlos, 11300. Sou com Evandro, 13. Marta Freitas, 11223. Sou Marta Freitas, enfermeira, servidora pública. Vou cuidar de quem cuida. Por mais qualidade de vida para os profissionais de saúde, atenção e cuidado aos idosos e mulheres. Vote Marta Freitas, 11223. Estou com Evandro, 13. PP. Atenção. São Maranguape, última oportunidade para garantir o seu lote com condições especiais de lançamento no Residencial Moradas Maranguape, onde a exuberância da natureza se encontra com a sofisticação. Neste sábado, 28/9, a partir das 8 horas da manhã, procure o seu corretor e faça o seu cadastro ou ligue 85 981987578. Mãe Rainha Urbanismo, transformamos espaços, construímos histórias. Você já conhece o fogão Pérola Glass da Smalltech? Nas cores branco e preto, tem mesa de vidro temperado de alta resistência e trempes de aço. Mais segurança e estabilidade para as panelas. No modelo de 5 bocas, tem queimador com tripla chama. Potência no preparo dos pratos. Uma prateleira ajustável no forno para ajustar de acordo com a receita. Esse modelo você encontra nas melhores lojas de eletrodomésticos. Escuta só essa proposta do Evandro. Evandro vai abrir uma nova porta para os jovens no mercado de trabalho. É o Ocupa Jovem, que vai oferecer estágio profissional em órgãos e equipamentos públicos com bolsa de R$700, criando renda e capacitando jovens para novas oportunidades no futuro. Por isso e muito mais, o Camilo diz: vote Evandro 13. Coligação Juntos Fortaleza Pode Muito Mais. Federação Brasil da Esperança, PT, PCdoB, PVP, PPSD, PSB, Republicanos, MDB. Show de ofertas Fiat Guarautos. Mobilike 1.0 de R$73.990 por R$63.990 com taxa zero. Argo Drive 1.0 de R$87.990 por apenas R$81.990 com taxa 0,99. Conheça a nova loja na Washington Soares. Aproveite ofertas exclusivas de inauguração. Fiat Guarautos, Avenida Mr. Hall, Washington Soares e Eusébio. Paz no Trânsito começa por você. Daniele Pimentel e Jequélia, 40777. PSB. Sou Daniele Pimentel. Sou Jequélia. Somos o mandato coletivo. Juntas pela saúde, unidas pela vida. Vote 40777. Estamos com Evandro 13. Rômulo Magalhães, 40456. Sou Rômulo Magalhães, defensor da saúde e do esporte. Candidato a vereador de Fortaleza com o número 40456. Peço seu voto e convido para fazer parte do time de gente que ajuda a gente. Tô com Evandro 13. PSB. ZYV 813. Verdinha FM. 92.5. Sua tarde com mais alegria, com o Rei da Comunicação. Como é o nome dele? João Inácio Júnior. Pois o programa não tá terminando, Cláudio. São 3h48. Vou mandar um abraço pra Raimunda Betânia, que está no estado da Flórida. Vocês Boca se lembram? Boca Raton. O nome da cidade, né? Uhum. A Betânia foi telefonista aqui da Rádio Verdes Mares durante muito tempo. E os ouvintes da Rádio Verdinha mais antigos se lembram com muito carinho da Raimunda Betânia. Betânia, um beijo pra você. Muita sorte, muita luz aí. Você que está nos Estados Unidos morando, está em Boca Raton, no estado da Flórida. Alô, Betânia. Um abraço, querido. Um abraço a você e todos os seus filhos queridos aí. Vamos falar. Obrigado. Valeu, Claudinha. Vamos falar aqui da GK. Nós Sim. prometemos essa informação da GK. A GK, que é uma mulher famosíssima, belíssima, riquíssima. Riquíssima, né? Tudoíssima. Ela tinha 20 milhões de seguidores, né? Eu acompanho ela, né? Não tenho acompanhado assim muito presentemente, mas até sigo a GK, né? E ela agora está com 19 milhões. Ela perdeu alguns seguidores, não sei por quê. Mas ela é riquíssima, é maravilhosa. Uma mulher, olha, um dos hotéis mais luxuosos do Brasil é o Marina Park aqui de Fortaleza. Ela fecha o Marina Park por 3 dias, já fechou várias vezes para fazer a farofa da GK. Ela gasta milhões ali. A mulher tem dinheiro. É rica, é bonita, é famosa, é querida, é amada, é seguida por essa juventude. Aí chega na internet e dá uns gritos e chora e diz: a minha vida é um inferno. Foi muito rápido. Ela falou na internet, é bem rapidinho, não explicou por quê e fez uma live dizendo que a vida dela era um inferno, não explicou por quê e aí sumiu da internet. Quer dizer, não deu nenhuma explicação. Vamos acompanhar ela dizendo que a vida dela é um inferno. Minha vida é um inferno. Minha vida é um inferno. Escuta de novo. Minha vida é um inferno. Minha vida é um inferno. Pelo que eu soube, a live foi pequenininha. No momento em que ela começa a chorar e dizer que a vida era um inferno, a vida dela é um inferno, ela ficou sem aparecer, mas a câmera lá do celular estava ligada. Coisa mal esclarecida, né? Ela. O que se sabe é o seguinte: ela foi convidada para ser musa da escola de samba Grande Rio. E ela avisou para a escola de samba Grande Rio que ela não ia aceitar ser musa porque não tinha tempo para ir para os ensaios. Ela disse que está muito ocupada com os compromissos dela, então não ia poder ir para os ensaios. Ela recusou ser musa da Escola de Samba Rio de Janeiro para esse carnaval agora do ano que vem. A Fábia Oliveira, que é uma fofoqueira do Metrópolis e é muito famosa aqui no Brasil, disse que ela recusou ir, não foi por falta de tempo. Diz que ela recusou ir porque outra pessoa foi convidada para também ser destaque da Escola de Samba Grande Rio do Rio de Janeiro, que é a apresentadora da Globo, Patrícia Poeta. Então, a Grande Rio teria outras estrelas, mas que nenhuma ofuscaria a ela como destaque da Escola de Samba Grande Rio. Mas quando a Escola de Samba contratou, chamou, convidou a Patrícia Poeta da Globo para ir, aí a GK ficou chateada. Poxa, o destaque não vai ser eu? Então por que vocês chamaram uma pessoa do meu top? Tinha que chamar uma pessoa menos, porque aí eu vou me sentir ofuscada. Quem falou essa história, segundo a que eu estou contando aqui, foi a Fábia Oliveira. Entenda, a GK disse que foi convidada e desistiu porque não tinha tempo de ir para os ensaios. A Patrícia Poeta disse que não foi por causa... A Fábia Oliveira disse que não foi por causa disso. Foi porque a Escola de Samba convidou outra pessoa muito importante para também ser destaque, a Patrícia Poeta. E por causa disso, segundo a Fábia Oliveira, a GK ficou muito chateada. Pô, o destaque não era eu? Agora chamou uma pessoa tão famosa quanto eu? Não vou mais. Quando a Fábia Oliveira falou isso, aí a GK ficou zangada e foi chorar, dizer que era tudo mentira da jornalista Fábia Oliveira, que a Fábia Oliveira era mentirosa, mentiu com ela e começou a chorar e falou que a vida dela era um inferno. Oh, meu Deus do céu! Esse povo é muito fraco, né? É muito frágil. É uma fragilidade medonha. Chora por tudo, quer morrer por tudo, né? Falta de Deus no coração. Não adianta dizer, eu tenho Deus, eu oro, eu rezo. Mas não tem. Não tem. Se tiver Deus de verdade, não é tão frágil assim, né? Ô, Cláudia, a nossa pesquisa qual foi, Cláudia? Você acredita que Gustavo Lima é inocente? Das 10 primeiras pessoas que participaram, 2 acreditam sim, mas 8 não. Quem acredita que sim? Francisco de Sobral e Emanuelzinho em Guaiúba. Quem não acredita que Gustavo Lima é inocente? Anderson no Dionísio Torres, Norminha em Pacajus, Regilane em Pentecoste, Francisco Paulo no Marcos Freire, Rosimério Bernardino no Carlito Pamplona, Flávio Fernandes em Iguatu, Roberto no Joaquim Távora e Fran em Messejana. Obrigada pela participação. E você, João Inácio Júnior, acha que ele é inocente? Ei, Cláudia, eu tô em dúvida aí. Deixa as investigações se desenrolarem. Eu acho que não. Eu acho que ele foi envolvido, mas inocente ele não é. Portanto, se não é inocente, é culpado. E você, Alisson Marcos? Peraí, deixa eu entender o seu posicionamento. Você acha que ele foi envolvido nessas histórias sem saber que estava sendo envolvido com coisa ruim? Exatamente. Então você acha que ele seria um inocente, mas que teria se envolvido sem saber dessa história toda, do crime que estava havendo com aquelas bets? Exatamente, a lei já diz, ninguém pode alegar desconhecimento da lei para justificar não conhecer, não cumprir. Então, inocente eu acho que ele é, aliás, inocente ele não é, mas culpado também não, porque ele foi envolvido, e se ele não é inocente, ele é culpado. E você, Alisson? Concorda comigo. E você, João? Ah, você disse que vai pensar. Eu vou pensar, né, gente? Porque a gente não sabe. Tem hora que eu quero acreditar nele, tem hora que eu... Eu sou fã do cara. Sim, também sou. Eu acho que ele, como artista, é sensacional. Tomara que ele cante depois, né? Eu vou cuidar do El, vou sair com a minha ficha limpa de saudade, de cabeça erguida. Tomara, né? Tomara. Cláudia, vamos falar aqui do Cristiano Ronaldo rapidamente? Sim. A Georgina é a esposa do Cristiano Ronaldo. E ela publicou um post com ele dizendo o seguinte: não há dúvida de que fomos criados um para o outro. A Georgina e o Cristiano Ronaldo. Nós nos completamos perfeitamente. Ele é o meu parceiro de vida, meu melhor amigo. Ele é lar, é família, é amor. É, sem dúvida, a minha alma gêmea. Muito bacana, né, o que falou? Né? É, muito bacana. Então a Georgina disse que o Cristiano Ronaldo é casca de bala. Ele é meu casca de bala, né? Cristiano Ronaldo e Georgina Rodrigues se conheceram em 2016, em uma loja da Gucci, em Madrid, onde Georgina trabalhava como assistente de vendas. O casal rapidamente iniciou um relacionamento que atraiu muita atenção da mídia e se tornou um dos mais famosos casais do mundo. Olha aí, gente, ela ganhou uma sorte grande. Ela trabalhava ali numa loja. É. E de repente o cara chegou lá, o Cristiano Ronaldo, já se apaixonou por ela. E ela hoje é uma das mulheres mais ricas do planeta. E tá com um dos caras mais desejados do mundo. Acompanhe essa matéria aí do comecinho. Um, dois, três e já. Esta é a mulher que muitos consideram a mais sortuda do mundo, Georgina Rodrigues. Antes de conhecer Cristiano Ronaldo, ela levava uma vida modesta, trabalhando como vendedora em uma loja da Gucci em Madrid, lutando para pagar o aluguel. Em 2016, tudo mudou em um dia aparentemente comum. Enquanto estava na loja, um homem alto e incrivelmente charmoso entrou, acompanhado de uma garota e dois amigos. Fiquei paralisada, ela relembra. Esse homem era Cristiano Ronaldo. O relacionamento entre Georgina e Ronaldo começou a partir desse encontro inesperado. Ela se recorda, fascinada, de como ele chegava à loja em carros de luxo, incluindo um Bugatti, enquanto seus amigos chegavam de ônibus. Eu dirigia um Bugatti e as pessoas simplesmente não acreditavam, conta ela. Hoje, Georgina vive uma vida de extremo luxo ao lado de Ronaldo e seus filhos na Arábia Saudita. Além de ser companheira de uma das maiores estrelas do futebol mundial, Georgina também se tornou uma influente figura nas redes sociais e uma personalidade midiática, construindo sua própria carreira e fortuna. Seu estilo de vida glamouroso, viagens internacionais e eventos de alta sociedade são um contraste impressionante com a vida simples que ela levava antes. A história de Georgina Rodrigues é um conto moderno de transformação e sorte, onde um encontro casual mudou para sempre o curso de sua vida. É como a mulher do Silvio Santos, era uma funcionária, ganhava pouco nas empresas do próprio Silvio Santos. Como é o nome dela? Iris Abravanel. Iris Abravanel. Silvio Santos, então conheceu ela, né? E aí já começou a namorar e casaram Maria e viveram Rita. A vida inteira. Maria Rita era professora. O amor do rei Roberto Carlos. Também. Também, né? A história está polvilhada de fatos assim, né? Viva o amor é lindo, né? O amor é cego, surdo e mudo. Claudinha, acabou, Claudinha. Acabou o Bafulê de hoje, dia 30 de setembro de 2024. Setembro também acabou, amanhã 1º de outubro, o segundo BRO, outubro, novembro, dezembro e o ano acabou. Bom, até amanhã, enquanto marcado, uma tchau, da tarde. Cláudia. Uma da tarde. Tchau, gente. Vem quem aí é que vem? Dois campeões de audiência. Desculpe, atropelei você, João. É, a Luísa Vilar e o jornalista Rodrigo Miranda. Valeu, gente. Tchau, tchau. Fica com Deus. Um beijo. Paz e bênção. Tchau. Acabou. Bafulê. Bafulê. Patrocínio. Loteria Aldeota. Compre agora o seu bolão e receba na sua casa. Clube do Brega. O romantismo, a irreverência de quem ama e vive o jeito brega de ser. Eu não sou brinquedo, eu não sou brinquedo, não. Eu quis fugir dessa paixão, desse encanto. Eu não sou cachorro, não. Clube do Brega, de segunda a sábado, às 10 da noite. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. O domingo cheio de informação, entretenimento, o que foi notícia durante a semana, entrevistas, esporte e música boa pra relembrar. Conversa com o Tom. Conversa com o Tom. Todo domingo, de 6 às 9 da manhã. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. Olá, eu sou Wagner Mendes. Estarei com você no Ponto Poder Contexto todo sábado às 9 da noite aqui na Verdinha. Vamos trazer convidados para falar dos bastidores da política cearense e mostrar como as decisões do mundo do poder impactam na sua vida. Teremos análises com especialistas e comentaristas para leituras de cenário do executivo e legislativo, além de entrevistas com lideranças políticas. Você vai ficar por dentro de tudo sobre as eleições municipais. Não vai perder o Ponto Poder Contexto. É todo sábado às 9 da noite aqui na Verdinha. Forrozão da Verdinha, todo domingo, das 4 às 6 da manhã, com Silvino Neves. Verdinha. ZYV 813, Verdinha FM, 92.5, uma emissora do Sistema Verdes Mares, o jornalismo que fala a nossa língua. Está começando a Hora da Verdinha. Alânio Pereira. Verdinha FM agora, 4 horas e 1 minuto. Muito boa tarde para você. Seja bem-vindo e bem-vinda. Estamos começando mais uma Hora da Verdinha nessa segunda-feira. Começando mais uma semana também, né, minha gente? João Inácio Júnior estava com você até agora, te fazendo companhia no Bafulê, então segue conosco, tá? Vamos até às 5 horas, trazendo outros assuntos, trazendo também a sua participação. Você pode interagir conosco através do WhatsApp da Verdinha. William Fortunato, nosso operador de áudio, dá aquela reforçada no número para você. WhatsApp da Verdinha. DDD 85 98887 1306. Pois é, durante as tardes também, telefones fixos estão aqui à sua disposição com a Mariana de Oliveira. Anote a gente aproveita, o número. Dá aquela reforçada nos números também. 4 horas e 2 minutos. Hoje estou aqui novamente, né? Retornando à Hora da Verdinha para te fazer companhia até às 5 horas da tarde. Nossa Luiz Vilar está dodói, se tratando aí, cuidando da saúde. E a gente vai tocando o barco aqui até o retorno dele, tá? Nós estamos hoje com o William Fortunato na operação de áudio aqui nos estúdios. Ele veio feliz hoje, né? Segunda-feira. Tá naquele estilo aí, ó. O cabelo dele hoje tá daquele jeito, viu? Na régua. Ele, junto da Mariana de Oliveira, que também está por aqui nessa segunda-feira de preto, né? Os dois combinando aí no All Black. O Rodrigo Miranda, coordenando as nossas atividades aqui nos estúdios. O Rodrigo hoje veio de verde, na cor da nossa verdinha. Na direção de imagens é o Eli Gomes, o churrasco, não é isso, Rodrigo? Nos caracteres é o Jefferson Gomes. E no master, o Léo Ricarte. E lá na redação nós temos a nossa supervisora, Tainá Martinez, e Jéssica Soares, a nossa estagiária. É o nosso time para colocar a Hora da Verdinha no ar. Então vamos trazer aqui, já começar com informação, minha gente, porque hoje é dia 30 de setembro, né? O último dia do mês, tá se acabando, né? Tá naquela reta final aí do ano. Mas é uma data também muito importante pra gente celebrar, porque hoje é o dia do coração, gente. Um órgão importantíssimo, né? Para o nosso organismo, para o funcionamento das nossas atividades, né? Para a nossa vida. É um dos mais importantes responsável aí por bombear o sangue, né? Para o nosso corpo. E a gente precisa ter o cuidado em relação à saúde do nosso coração. Nesse Dia Mundial, a gente traz esse alerta, né? Dia Mundial do Coração, um alerta para a sua saúde, principalmente para aquelas pessoas que já têm uma predisposição, que têm problemas como diabetes, né? Que têm pressão alta. Você tem que cuidar, gente, para evitar problemas maiores, complicações, né, em relação à saúde do seu coração. E você que não tem esses problemas aparentes, mas faça exames de rotina, vá no especialista, acompanhe como é que está o funcionamento do seu coração, né? E principalmente evite, gente, os maus hábitos, né? O sedentarismo, principalmente o colesterol alto, muita gente come muita coisa que não deveria. Tem a questão do tabagismo, né? As bebidas alcoólicas em excesso, tudo isso prejudica o funcionamento do nosso organismo e, claro, atinge diretamente o nosso coração, que é responsável aí, né, por liberar o sangue, o oxigênio para todo o nosso corpo, abastecer, né, o nosso organismo. Então, nesse dia de hoje, 30 de setembro, nessa segunda-feira, começando a semana, a gente deixa esse recado para você, tá? Evite esses hábitos nocivos e vamos tentar levar uma vida mais saudável. Pratique atividade física. Pode ser daquelas mais simples, né? Para você iniciar. Ah, eu não tenho condições de fazer uma atividade de maior impacto, ou a minha saúde é um pouco mais fragilizada. Mas faça aquela caminhada, né? Não deixe que o sedentarismo tome conta aí da sua vida, tá bom? É um recado que a gente traz nesse comecinho de semana. Bora lá, porque muita gente diz, né, Rodrigo? Ah, eu vou começar na segunda-feira. Pronto, pois é hoje o dia, tá? Você que tá aí em casa, que tá bem deitado na sua rede, naquela preguiça, né, da segunda-feira, aproveita no finalzinho de tarde, assim que terminar aqui o nosso programa, coloca um tênis, vai caminhar, vai respirar um pouquinho o ar puro aí de onde você mora e aproveita um pouco também, né, a atividade física, além de fazer bem para a saúde do nosso corpo, ela faz bem demais para nossa mente também, tá bom? 4 e 6, bora passar para você outros destaques aqui da Hora da Verdinha. Olha, minha gente, aqui no Ceará, que dado preocupante, hein? Mais de 16 milhões de reais em multas foram aplicadas na Operação Mata Atlântica em pé. Essa medida, né, essa operação, combate o desmatamento e tem também o objetivo de recuperar o bioma devastado. E a gente vai trazer outros detalhes para você a respeito disso, mas chama a atenção, né? 16 milhões de reais em multas é muita coisa. Também tem um dado preocupante, um alerta em relação às apostas, gente. Olha só essa informação. Um levantamento do Banco Central aponta que quase 9 milhões de pessoas beneficiárias do Bolsa Família estão utilizando parte do benefício com casas de apostas online. Meu Deus. Pegando aquele benefício que vai servir aí para suas contas, né, do dia a dia, que vai servir para comprar comida principalmente, né? Normalmente essas pessoas que fazem parte do Bolsa Família são pessoas que têm uma condição social, financeira bem abaixo, né? São pessoas que vivem normalmente em situação de vulnerabilidade e aí utilizar parte do dinheiro do benefício para apostas online é algo realmente bastante preocupante. Nós vamos bater um papo com especialistas já já a respeito desse assunto. E claro, tem os temas, né, mais comentados, mais discutidos no Diário Nordeste, nas redes sociais, a gente traz na participação do Matheus Facundo. Essas e outras informações para você a partir de agora. Previsão do tempo. 4 e 8, bora lá. O Eli Gomes, vê como é que tá o tempo lá fora na cidade de Fortaleza. Um dia de bastante sol hoje, né? A gente nota que o céu aí tá bastante azul, pouquíssimas nuvens agora, né? E a previsão da FUNSEMA é exatamente essa, de tempo firme, né? Predominando o sol aqui na nossa cidade. E essa expectativa realmente se concretiza, né? A gente nota que, pelo menos nessa tomada aqui da nossa torre, no Dionísio Torres, a gente praticamente nem nota nuvens, né? Então tá um céu bastante aberto. Os nossos arranha-céus estão aí com muito sol, agora as fachadas dos prédios, né? A capital hoje tem máxima, gente, de 29 graus nesse período da tarde, né? E à noite a mínima deve ficar em torno de 25, um pouquinho mais agradável, né? Nesses dias a gente percebe que tá ventando bastante, né? Então a sensação térmica acaba ficando um pouco melhor à noite, né? Por conta que está bem ventilado. A gente tem outros detalhes sobre previsão do tempo com a Rafaela Gomes, meteorologista da FUNSEMI. Ela traz um panorama de como é que está esse início de semana em todo o estado. Vamos ouvir. Olá! A previsão do tempo segue apontando a condição de tempo estável para os próximos dias. Entretanto, há uma baixa possibilidade de chuva fraca e passageira O sertão central em Emuns hoje durante o período da noite. Para os próximos dias, em todo o estado, é esperada apenas a variabilidade da nebulosidade no decorrer do dia. Ou seja, madrugada e manhã com maior nebulosidade e ao decorrer do dia, redução dessa nebulosidade. Em relação às temperaturas máximas, é esperado valores de até 38 graus, principalmente na Jaguaribana, Cariri, Sertão Central em Emuns e também Litoral Norte. Em relação à umidade relativa mínima, os menores valores deverão ocorrer na Jaguaribana, Cariri e Sertão Central em Emuns. Em relação aos ventos, as maiores velocidades deverão ocorrer nas faixas litorâneas e também nas regiões de serra, com valores de até 60 km por hora. Siga acompanhando a nossa previsão nas redes sociais, no site funsemi.br e também nosso aplicativo Funsemi Tempo. É isso, e principalmente os ventos, né, cada vez mais fortes. A gente nota, tem horas, eu não sei você que tá aí do outro lado, mas tem horas que lá em casa parece que tá vindo é um furacão, assim, porque pense, a ventania tá grande, viu, nesse período, mas pelo menos serve pra gente amenizar um pouquinho do calor, né, que tá também muito forte nesse período do ano. Olha, minha gente, aqui no Ceará, mais de 16, olha só, preste atenção nessa informação, mais de 16 milhões de reais em multas foram aplicadas na Operação Mata Atlântica em pé. Em fiscalizações que aconteceram, isso só entre os dias 16 e 20 deste mês de setembro. O objetivo da campanha, feita em 17 estados, é combater o desmatamento e recuperar áreas degradadas do bioma Mata Atlântica. A operação aqui no Ceará foi feita em 8 municípios: Camocim, Cruz, Guaramiranga, Itapipoca, Mulungu, Trairi, Pacoti e Paraipaba, em uma das áreas vistoriadas aí, né, de 2.014 hectares, foi o total aí, né, que foi feito durante essa fiscalização, um total que foi vistoriado. As multas, gente, aplicadas pelo IBAMA e pela SEMAS também, né, somam esses 16 milhões de reais. Nos 5 dias de ações aqui no nosso estado, 45 alvos pré-identificados como possíveis áreas de desmatamento ilegal foram fiscalizados. E com a constatação dos ilícitos ambientais, os responsáveis acabam aí sendo autuados, né, e podem responder judicialmente nas esferas civil e criminal. E ainda recebem sanções administrativas relacionadas aos registros de propriedades rurais. 4 horas e 12 minutos. Vamos mudar de assunto aqui na Hora da Verdinha. Saúde e bem-estar. Pois é, gente. Olha só, dados do Ministério da Saúde levantados pela reportagem do Diário Nordeste apontam que a cada meia hora, pelo menos uma pessoa é internada por problemas cardíacos aqui no nosso estado do Ceará. Falei, né, no início aqui do nosso programa da importância de você cuidar do seu coração, de fazer as vistorias, fazer acompanhamentos e cuidar da sua saúde. Pois é, esse dado é bastante preocupante. Quem vai trazer os detalhes é a Emanuela Campelo. Neste ano de 2024, quase 12 mil pessoas foram hospitalizadas por doenças relacionadas ao coração no Ceará. Infarto, arritmia, insuficiência, dentre outras. O dado aponta uma média de 1.680 internações a cada mês. Em alusão ao Dia Mundial do Coração, celebrado no dia 29 de setembro, o Diário do Nordeste ouviu médicos que apontam sobre como as mudanças climáticas, transtornos de saúde mental e outros fatores do cotidiano impactam diretamente na saúde do coração. A médica cardiologista Fernanda Pinto cita como o estilo de vida e as comorbidades impactam nos problemas. Falando em comorbidades adquiridas, né, nós temos a obesidade, a dislipidemia, que é o colesterol alto, a hipertensão e o diabetes como as principais e mais prevalentes fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Mas sem dúvida nenhuma, hoje em dia já está mais do que comprovado que o estilo de vida de um indivíduo tem um impacto muito significativo na saúde do coração dele. A maioria das doenças cardiovasculares pode ser prevenida, ou aquelas já estabelecidas pode ser atenuada por meio da abordagem de fatores comportamentais de risco. E quais são esses fatores? Evitar o consumo de álcool, interromper o tabagismo, evitar consumo de alimentos ricos em gorduras animal e açúcares, e sempre ter uma prática de atividade física regularmente, no mínimo 150 minutos semanais em moderada intensidade. Os números apontam que o infarto é a segunda maior causa de morte entre os cearenses. Ondas de calor, temperatura elevada também interferem, fazendo o coração trabalhar mais para manter a temperatura corporal estável. A reportagem completa sobre o tema, com entrevista dos especialistas, pode ser conferida no site do Diário do Nordeste. Emanuela Campelo, para a Verdinha FM. Valeu, Manu. Obrigado pelas suas informações. Deixa eu trazer um recado para você agora a respeito do imposto de renda, minha gente. É, tem gente que ainda não recebeu, tá? O quinto e último lote da restituição está sendo pago hoje, tá? São cerca aí de 511 mil contribuintes que entregaram a declaração do imposto de renda à pessoa física. O montante também contempla restituições residuais de anos anteriores e inclui cerca de 86 mil contribuintes do Rio Grande do Sul, que foi afetado, né, aí pela questão climática. Ao todo, a instituição ligada ao Ministério da Fazenda desembolsa mais de R$1 bilhão a mais de 511 mil contribuintes ao longo deste dia, depositando aí o valor na conta bancária, né, ou na chave Pix do tipo CPF, que foi informada, né, pela pessoa no ato da declaração. O pagamento da restituição é feito diretamente na conta bancária, que foi informada pelo contribuinte, diretamente ou por indicação da chave Pix. E se por algum motivo, né, o crédito não for realizado, né, tiver qualquer tipo de problema em relação aos dados, os valores ficam disponíveis para resgate até um ano no Banco do Brasil. Então você verifica aí, né, seus dados, se estão tudo ok, tudo certinho, se você recebe nesse dia de hoje. Se der alguma complicação, você procura aí, né, o serviço. E fica de olho no Banco do Brasil, porque é a instituição que deve fazer essa restituição para o caso da pessoa que não conseguir, né, por algum tipo de erro no cadastro, receber nesse dia de hoje. Às 4 horas e 17 minutos, deixa eu passar aqui pelas primeiras mensagens. Quem tá mandando recadinho através do nosso WhatsApp, o Jorge Santos tá conosco lá no Itaperi. Valeu, meu amigo, um abraço para você. O Elias, o Aurinho, o Maguinho estão na oficina lá no Conjunto Esperança, também sempre ligados à nossa programação. Com a lei de Deus é perfeita e nele vamos acreditar, pois ele estará sempre à sua direita para sempre te levantar. Feliz semana, Davi Duarte, lá da Ibaretama, um abraço para você. Boa tarde, acompanhando e me atualizando com as últimas informações em Pedra Branca, o Alberto Feitosa, um abraço para você, viu, Alberto? Boa tarde, estou ligado para confirmar a audiência, o Batista, ele disse que mora no Genibaú, aqui em Fortaleza, mas gostaria de mandar um abraço pro pai dele, seu Modesto, que tá lá em Sobral, no Padre Palhano, bairro Padre Palhano. O Nazareno Pedrosa também está conosco, ligado aqui na nossa programação, lá de Nova Russas. Boa tarde, o Cleison e a mãe dele, a Zenaide, estão ligados todos os dias. Ô, meu amigo, obrigado pela sua participação e pelo seu carinho. Ele disse que está no Jockey Club aqui em Fortaleza, ligados. Ele e a mãe dele, né, estão ligados na nossa programação. É, quem também está ligado conosco, lá de Brasília, Letícia. Um abraço para você, tá no Distrito Federal. Bom início de semana para todos, com muitas bênçãos do Senhor aqui em Sobral. Edson Carlos, o Petrônio Cavalcante no São Gerardo. Quem mais está por aqui? O Castelo e a Madal, casal 20, lá no Farias Brito também. Às 4h19, vamos pro intervalo. Voltamos já já com Matheus Facundo, trazendo os assuntos que estão repercutindo aí nessa tarde de hoje no Diário Nordeste. Volto já já. A hora da Verdinha. Wagner Prefeito vai reduzir o roubo de motos com a proposta Moto Segura. Com 7 milhões de reais, a gente consegue microchipar todas as motocicletas de quem reside em Fortaleza. Você que tem sua motocicleta e quiser ser protegido, a gente vai oferecer esse microchip, vai ser instalado num ponto que só você vai conhecer a sua motocicleta, e caso haja um furto ou roubo, facilmente a polícia vai localizar o seu veículo. 44! Não caia em aventura. A mudança segura é Capitão Wagner Prefeito. Helene Vice, União Brasil. Com a ajuda de todos, viver em uma cidade mais sustentável pode se tornar realidade. Separe o resíduo orgânico do reciclável. Descarte os restos de comida e papéis sujos em sacos bem embalados na frente da sua casa, no dia e hora certa da coleta no seu bairro. Recicláveis como plásticos, papéis, vidros, metais e eletrônicos, leve para o Ecoponto. São pequenos gestos no dia a dia que fazem toda a diferença. Vamos juntos agir e transformar. Uma campanha do Sistema Verdes Mares. Patrocínio Marquise Ambiental. Transforme agora. Com Iana, a juventude ganha educação e emprego. Iana 12085, eu tô com Sarto 12. Para vereador Lúcio Bruno, 12300, tô com Sarto 12. Pra fazer mais, vote Paulo Martins. 12444, tô com Sarto 12. Sou Raimundo Filho, 12999, tô com Sarto 12. 12200, Gabriel Freire, por mais esporte, saúde e educação, tô com Sarto 12. Sou Cristiano Ferrer, 12121. Estou com Sarto 12. Você já conhece o fogão Pérola da Smalltech? Nesse modelo, economia e praticidade se encontram. Disponível nas cores branco e preto, tem forno limpa fácil para você economizar tempo e esforço na limpeza. Os botões Top Control são removíveis, o que torna o processo ainda mais simples. O acendimento automático total vai trazer mais economia na hora do preparo dos pratos. Smalltech, você encontra nas melhores lojas de eletrodomésticos. Em setembro, renove seu estilo nas Casas Girão. Moda, conforto e qualidade para você. Vem pra Casa Girão e esteja sempre na moda. Corrupção na Prefeitura de Fortaleza. A investigação é do Ministério Público, Jornal O Povo. Justiça recebe denúncia contra desvio de recursos do Fundo dos Direitos dos Idosos. Entre os investigados, Eupídio Nogueira Moreira e Marcelo Nogueira Cruz, irmão e sobrinho de Sarto. 16 milhões desviados. Não se engane, em Sarto não dá para confiar. Coligação Juntos Fortaleza pode muito mais. Federação Brasil da Esperança, PT, PCdoB, PVP, PSD, PSB, Republicanos, MDB. Forrozão da Verdinha, todo domingo, das 4 às 6 da manhã, com Silvino Neves. Olá, eu sou Wagner Mendes. Estarei com você no Ponto Poder Contexto todo sábado às 9 da noite aqui na Verdinha. Vamos trazer convidados para falar dos bastidores da política cearense e mostrar como as decisões do mundo do poder impactam na sua vida. Teremos análises com especialistas e comentaristas para leituras de cenário do executivo e legislativo, além de entrevistas com lideranças políticas. Você vai ficar por dentro de tudo sobre as eleições municipais. Não vai perder o Ponto Poder Contexto. É todo sábado às 9 da noite aqui na Verdinha. Show de informação, show de opinião, show de interação. Toda noite, André Almeida comanda o show, Show do Esporte. Para você ter um resumo dos principais assuntos do dia, com análise, entrevistas e as últimas notícias do seu time de coração. Basta se ligar às 8 da noite, de segunda a sexta, Show do Esporte. ZYV 813, Verdinha FM 92.5, uma emissora do Sistema Verdes Mares. O jornalismo que fala a nossa língua. Alânio Pereira. A hora da Verdinha. E vamos seguindo juntos aqui, trazendo as informações para você. Lembrando que você pode participar conosco, tá? Através do WhatsApp da Verdinha no 98887-1306. Registra aí a sua mensagem de onde é que você está acompanhando a nossa programação e vai fazendo o programa junto conosco aqui, tá? Agora eu estou na companhia dele aqui, Matheus Facundo, que vai trazer os assuntos do Diário Nordeste. Matheus Facundo. Boa tarde pra você, meu amigo. Boa tarde, segunda-feira, amigo. Segundou. E aí, como é que foi o fim de semana? Segundou, deu tudo amigo. Certo? Foi fim bom? Fim de semana foi tudo de bom, assim. Eu tô cansada aqui ainda, mas... Estava de plantão, nesse. Não tava de plantão. Por isso que eu aproveitei muito. É, aí a gente tá começa a segunda-feira meio assim, mais parado, mas a gente vai se energizando ao longo da semana, gente. Nosso Rodrigo Miranda tá assim também hoje, viu? Rodrigo Miranda. Ele trabalhou no fim de semana, tá, foi. Tá, bichinho. Ele é trabalhador demais, viu? Facundo, vamos lá. Os nossos assuntos hoje. O que é que tá em alta? Você tem aí informações sobre Graciane Barbosa, é isso? Isso, Graciane Barbosa. A gente, dessa vez não é nenhuma polêmica, né? A gente é porque ela gosta de uma polêmica, né? É, a gente trouxe muito quando ela se separou do Belo, né? Teve aquela polêmica do amante, que inclusive hoje em dia está na Fazenda. que é o Gilson, personal trainer. Mas não, Graciane Barbosa, a gente reverteu os procedimentos estéticos que ela tinha no rosto, né? A gente, pra quem tá acompanhando a gente na TV Diário, consegue ver esse antes e depois. E era muito perceptível, né, gente? A Graciane sempre teve muitos procedimentos no rosto, como muitos influenciadores, né, hoje em dia tem. Uhum. Ela tinha feito harmonização facial. E o que ela fez? Ela reverteu essa harmonização e aplicou alguns produtos mais de forma natural pra poder deixar ali o rosto um pouco mais uniforme. Mas tudo que ela tinha, a diferença é muito perceptível, né, gente? Se você for atrás da foto, é uma diferença muito perceptível. E ela era conhecida por ter esse visual mais assim, até, né? O nariz dela mudou, né? Você vê que o nariz muda, a bocha, as máscaras. Cada vez mais a gente possa ter as mulheres notícias, né? Trazendo essa sensação de bem-estar com a beleza natural delas, né? A gente não tá aqui criticando, dizendo que ninguém pode fazer.